Muito bem, estamos de volta e agora para dizer que estamos finalizando o último programa A Fé Vem Pelo Ouvir do ano de 2023. E no próximo ano, no próximo domingo, nós estamos de volta. Nós, na sequência, aí ouvimos duas canções, né? Com Estênio Marços, Tarde Te Amei, com o Paulo César Baruc e a participação de Paulo César do Grupo Logos, com a canção Situações. Ouvimos a pregação do pastor Almir Marcolino, tratando com o tema Não Tenha Medo de Cumprir a Missão que Deus lhe deu. Uma belíssima mensagem. Em seguida, nós ouvimos a canção Mindermar, de David Keelan. E nesse momento, quero só deixar aqui um convite especial para você. Hoje, às 22 horas, teremos o culto da virada ali no templo da Primeira Igreja Batista Regular em Campos Sales. Você aí pode participar desse momento especial conosco, né? É um convite a partir das 22 horas, excepcionalmente, nesse domingo, às 22 horas, nós teremos o culto da virada. Então, começando às 10 horas da noite, ficaremos ali até meia-noite, até a virada do ano. Então, você é o nosso convidado especial e regularmente, todos os domingos, às 19 horas. Às 7 horas da noite, nós temos culto de louvor e adoração. Você é o nosso convidado especial em todos os domingos. Então, uma boa tarde e uma boa confraternização aí de virada do ano. E até o próximo domingo, assim Deus nos permitir. Fiquemos aí com uma última canção, O Rei e o Ladrão, com Sérgio Lopes. Estão cansados e marcados pela dor. Não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar. Só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar, jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Me fez estremecer, estarás. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Salles, Ceará, o som da comunidade. Está chegando o programa que você estava esperando, o mais popular de todos. Brasil Brega Show, Brega Show, as músicas que o povo gosta, no comando de Nonato Costa. Brasil Brega Show, Brasil Brega Show, irreverente, diferente, cheio de amor. Cheio de amor. Nonato Costa está no ar. Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, olá, Brasil! Com alegria, com prazer, estamos começando na Rádio Estúdio Brasil e na emissora da sua cidade querida, mais um programaço Brasil Brega Show. Uma hora de emoção, de alegria, uma hora de bate-papo gostoso, de boas músicas, de simpatia, de mensagem gostosa, de curiosidades para você que nos prestigia com a sua audiência. Nosso programa Brasil Brega Show, né, cumprimenta com muito carinho você de todo o Brasil. São mais de 800 emissoras retransmitindo o nosso programa, o que pra gente é uma alegria muito grande. Começamos muito bem com o nosso Baú do Brega, destaque pro bom baiano José Roberto, sucesso Minha Vingança. Pobre daquele que gostar de você, pobre daquele que pensar em te amar. Vou dar conselhos e façam de mim como espelho. Gostei e sofri, perdi tanto tempo, estou acabado. Você me iludiu, mas de vingança não vou deixar que engane a mais ninguém. Vou até pregar avisos por onde passar. Você vai sofrer, você vai chorar. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. Deixar você enganar a mais ninguém. Por onde passar, você vai sofrer, você vai chorar. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. Brasil Brega Show! Brasil Brega Show! Brasil Brega Show! Eu tive um amor, amor tão bonito. Maravilha, gente, beleza, tá bom? José Roberto cantou Minha Vingança. Hora e a vez da nossa mensagem de fé, confiança e esperança. Nunca permita que alguém corte suas asas, estreite seus horizontes e tire as estrelas do teu céu. Nunca deixe seus medos serem maiores que a tua vontade de voar. O valor da sua vida está nos sonhos que lutamos para conquistar. Curtíssima, como eu disse, mas muito bacana essa mensagem de fé, confiança e esperança que trouxemos hoje. Marília Tavares canta agora pra gente, Me Dói Imaginar. Já sabia, mesmo antes de te perguntar, que já me traía. Sua amiga veio me falar, não acreditei e ficava galopando. Quero separar pra quê? Mas no fundo eu sei que era forçado. Eu te amo, que eu escutei. Me dói imaginar você beijando outra boca, ficando quase louca na cama. Difícil de lembrar quantas vezes você suou só pra mim que me ama e você não me ama. Me dói cabelos começam a cair, pode ter certeza, seu corpo está precisando de vitaminas essenciais. A Saúde com Beleza tem o produto certo para resolver esta situação. Calibre estimula o crescimento saudável dos cabelos com fios resistentes e brilhantes. Também ajuda a fortalecer as unhas e manter sua pele com aparência jovem e revitalizada. Seu cabelo está caindo? Calibre. Com apenas uma cápsula por dia, seu cabelo cresce mais rápido, com muito mais força e beleza. Calibre, o polivitamínico que a Saúde com Beleza recomenda. Procure o nosso representante na sua cidade ou compre pelo site saudecombeleza.com.br. WhatsApp 61 998 1951. Calibre. Brasil Brega Show. Brasil Brega Show. De que vale a vida sem você? E olha, a gente lembra que é um prazer muito grande a gente receber o seu recado, por isso o nosso WhatsApp está à sua disposição. Para você falar com a gente, manda um recado gravado, manda um recado escrito, tá bom? Peça a sua música, mande a música do seu artista preferido para a gente tocar aqui no programa. 68 99 97 70 94. O cantor Maciel Lira vem aí com o sucesso Eu Preciso de Alguém.

Maciel Lira cantou pra gente Eu Preciso de Alguém. É Valdo Luceno, o criador de sucesso. Já já vamos trazer algumas curiosidades sobre os óleos vegetais. Como se aproveita atualmente o óleo usado, gente? O óleo usado pode ser utilizado na produção de sabão em pedra, detergente, massa de vidro, biodiesel e até mesmo em componentes para fertilizantes. E mais, hein? O que fazer com o óleo usado? A primeira medida a ser tomada é armazenar as sobras da fritura, em vez de jogá-las diretamente no ralo ou na lixeira. Este armazenamento pode ser feito em uma garrafa PET com tampa, por exemplo. Não utilize garrafas de vidro, pois esta pode quebrar e, além de derramar seu conteúdo, provocar acidentes. Depois, é só encaminhar aos nossos cuidados que daremos o descarte e a adequação necessária, e isso para aquelas casas especializadas. Muitas cidades do Brasil já têm, né, essas cooperativas onde recebem esse material para descarte adequado. Procure aí na sua cidade. E agora é Valdo Lucena, o criador de sucessos. Para se vingar, tem que fazer amor comigo, e depois só o álcool me consome. Nessa madrugada tão fria e chuvosa, alguém me chamava com uma voz gostosa, dizendo: abra a porta logo, por favor. Eu ouvi a voz, mas não entendia, mas meu coração se encheu de alegria, pois ele sabia que era um ex-amor. Abri a porta, ela estava linda, coalhada da chuva com vestido azul. Beijei sua boca, morri de desejo, perdi o controle, repeti o beijo. Dentro do meu quarto, a luz do abajur. Ela é casada com um cara importante, um tipo elegante, mas lhe dá castigo. Quando eles brigam, ela vai lá em casa, me atiça, me esquenta, fico feito brasa. Só pra se vingar, faz amor comigo. Nessa madrugada tão fria e chuvosa, alguém me chamava com uma voz gostosa, dizendo: abra a porta logo, por favor. Eu ouvi a voz, mas não entendia, mas meu coração se encheu de alegria, pois ele sabia que era um ex-amor. Abri a porta, ela estava linda, coalhada da chuva com vestido azul. Beijei sua boca, morri de desejo, perdi o controle, repeti o beijo. Dentro do meu quarto, a luz do abajur. Ela é casada com um cara importante, um tipo elegante, mas lhe dá castigo. Quando eles brigam, ela vai lá em casa, me atiça, me esquenta, fico feito brasa. Só pra se vingar, faz amor comigo. Ela é casada com um cara importante, um tipo elegante, mas lhe dá castigo. Quando eles brigam, ela vai lá em casa, me atiça, me esquenta, fico feito brasa. Só pra se vingar, faz amor comigo. Só pra se vingar, faz amor comigo. Só pra se vingar, faz amor comigo. Brasil Brega Show! Brasil Brega Show! Um copo com uísque, olha só como estou triste, ela me mandou embora. É duro se se perder um grande amor, é aí que o homem chora. Mas vou dar um basta na saudade, vou buscar a liberdade que meu coração procura. Por isso eu tenho que tomar um porre, só o álcool me socorre nessas horas de amargura. Se por acaso o sono me pegar, nem precisa me chamar, eu não vou voltar pra casa. Garçom, eu fui expulso a pontapé por um raio de mulher que não quer nada com nada. Agora tenho que pagar o preço, e olha só que no começo ela parecia santa. E hoje eu sou refém de uma bandida, garçom, traga mais bebida e põe tudo em minha conta. Traga um copo com uísque, olha só como estou triste, ela me mandou embora. É duro se perder um grande amor, é aí que o homem chora. Mas vou dar um basta na saudade, vou buscar a liberdade que meu coração procura. Por isso eu tenho que tomar um porre, só o álcool me socorre nessas horas de amargura. Se por acaso o sono me pegar, nem precisa me chamar, eu não vou voltar pra casa. Garçom, eu fui expulso a pontapé por um raio de mulher que não quer nada com nada. Agora tenho que pagar o preço, e olha só que no começo ela parecia santa. E hoje eu sou refém de uma bandida, garçom, traga mais bebida e põe tudo em minha conta. E hoje eu sou refém de uma bandida, garçom, traga mais bebida e põe tudo em minha conta. Com certeza, seu médico já deve ter recomendado o uso diário de cálcio para os ossos, pois a falta dele pode ocasionar a osteoporose, uma doença que toma conta de grande parte da população do mundo. Não permita que isso aconteça com você. Procure a Saúde com Beleza através de nosso site, saudecombeleza.com.br, e adquira o Calcem D3, o melhor cálcio para combater a osteoporose, artrite, artrose, dores reumáticas, reduz o risco de diabetes, aumenta o ganho da massa muscular, ajuda na saúde mental. Calcem D3 é cálcio mais 800, o melhor aliado para a sua saúde. Peça agora pelo nosso site saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para a nossa central de vendas 61-3532-6993. Conheça em nossa loja virtual todos os nossos produtos e torne-se um representante em sua cidade. Calcem D3 é mais que um cálcio, feito de conchas de ostras com vitamina D, zinco e magnésio. Brasil Brega Show! Brasil Brega Show! Duas músicas lindas aqui no Brasil Brega Show com o nosso Evaldo Luceno, criador de sucessos, que tem sempre um convidado especial. Hoje ele é o nosso colega maranhense Lindomar Lins, férias no Maranhão. A ilha do amor, de praia, sol, sereia e liberdade. patrimônio da humanidade. Visitei Imperatriz, a Sailândia, fui feliz. Bacabal, Santo Inês, Caxias, Timon, Codó eu amei. São José de Ribamar, Vargem Grande, minha linda Chapadinha. Mata, Roma, Itapé, Curupia, Vaquejada em Barreirinha. Eu conheci Carolina, Barra do Corda, Balfas e Colinas. Dancei um brega rasgado em Axixá, Rosário e Cândido Mendes. Em Presidente Dutra, Humberto de Campo é o meu xodó. Porto Franco, Olho d'Água, Vitorino, Freire e Peritoró. Visitei a Baixada e achei muito legal. Do meu coração. Foi lá em Cantanhede que conheci minha querida Corota e Pedreiras, São Mateus e Timbira. Terminei em Alcântara, cidade histórica e hospitaleira. E minha linda Alcântara, cidade histórica e hospitaleira. Conheceu Maranhão, brother? É muito lindo. Conheci paraísos encantados, belas cachoeiras, lindas praias litorâneas, Maracujatiwa, Marajatiwa, Bate Vento, valha-me Deus, e a magia encantada de Lençóis e suas dunas. Fique ligado, o Brasil Brega Show volta dentro de instantes. Uma atitude inteligente. Nós, que fazemos a Farmácia Norões, agradecemos a preferência de todos os clientes e amigos. Que o nascimento de Cristo, comemorado neste Natal, seja uma porta que se abre para a sua felicidade e de todos os seus familiares. As alegrias sejam constantes, com muita paz, saúde e realizações. É o que deseja a Farmácia Norões a todos vocês. Que Jesus seja nosso aliado nos dias que vamos percorrer pelo novo ano. Feliz Natal e próspero Ano Novo. A Farmácia Norões continua oferecendo os mesmos serviços com a qualidade que vocês já conhecem. Farmácia Norões, em Campos Sales, a Rua Valdemar Falcão, 440. Fone 99615130. Campos Sales. Boas festas. Incomparável. Três Fronteiras, a sua rádio, o seu estilo. Essa é a mensagem da Rádio Três Fronteiras para seus ouvintes, parceiros e seguidores. Boas festas. Feliz Ano Novo. Vamos comemorar. O ano que passou, guardar na memória tudo de bom que ele deixou. Vamos comemorar juntos, eu e você. Vamos celebrar a alegria de viver. Vamos comemorar o ano que passou. Natal e um próspero ano novo é o que deseja a Rádio Três Fronteiras. Três Fronteiras, a sua rádio, o seu estilo. Três Fronteiras, o som da comunidade. Estamos apresentando o programa Brasil Brega Show com Nonato Costa. estrela dos meus sonhos, preciso te encontrar. Minha gente, com muito prazer, com muita alegria, nós estamos com o nosso Brasil Brega Show, sempre lembrando da alegria que a gente tem cada vez que recebe um recado dos nossos ouvintes. Como o recado do meu querido amigo Rui de Rodrigues Alves, que está ligado com a gente, pede qualquer música brega, oferecendo para os amigos do Profeta Rodrigues Alves e ainda para a Marina e para o Bigode lá no ramal, perto ali da comunidade do Profeta. Um grande abraço para todos eles. Tá bom? Então a gente escolheu pra você, meu amigo Rui, o sucesso do José Marcos. Traga mais um copo. Oh, saudade! José Marcos! Traga mais um copo e outra garrafa aqui pra minha mesa. Vou beber cachaça. Cerveja. Traga mais um copo e outra garrafa aqui pra minha mesa. Vou beber cachaça, vou rasgar dinheiro e derramar cerveja. Eu tô invocado, toda essa despesa é por minha conta. Dei um cordão de ouro pra minha mulher e levei, foi ponta. Vai ser o bem bar, só pra mulherada que quiser beber. Todo mundo pelado, hoje vai ter festa lá no meu apê. Todo mundo! Encosta pra cá, mulherada bonita! José Mar. Só música boa, só música alegre aqui no nosso Brasil Brega Show. Tem mais uma, hein? Frank José, Traz Ela Pra Mim é o nome da música. Meu coração faz de batido, falou assim: vai atrás dela, traz ela pra mim. Meu coração estava ferido, estava de dor. Vai atrás dela, ela é meu amor. Traz ela pra mim. Traz ela pra mim. Traz ela pra mim, nem tudo teve fim. Traz ela pra mim. Traz ela pra mim. Traz ela pra mim, nem tudo teve fim.

você é a força desses sonhos meus. Perdi a calma, perdi meus sonhos, perdi meu destino. Viver sem ela me sinto um menino. Estou tão triste sem os teus carinhos. Meu Deus, me ajude, diga onde eu posso encontrar meu bem. Retire as curvas que essa vida tem. Viver sem ela eu não sou ninguém. Sonhos, perdi meu destino. Viver sem ela me sinto menino. Estou tão triste sem os teus carinhos. Meu Deus, me ajude, diga onde eu posso encontrar meu bem. Retire as curvas que essa vida tem. Viver sem ela eu não sou ninguém. Meu Deus, me ajuda, diga onde eu posso encontrar meu bem. Retire as curvas que essa vida tem. Viver sem ela eu não sou ninguém. Brasil Brega Show, volta já, volta já. Três Fronteiras, uma atitude inteligente. Gráfica e Papelaria Iane. Xerox, impressão, encadernação, artes gráficas, panfletos, cartões de visita, currículo, acesso à internet, digitação, fotos, lembranças, vídeos, materiais escolares, lápis personalizados, boletos e muito mais. Gráfica e Papelaria Iane. Fone WhatsApp 88 99726 2586. Em novo endereço, a Rua Isabel Mendes Barreto, 135, bairro Batalhão, Campos Sales. A Moto e Autopeças Dragão. Você já conhece uma empresa que cuida muito bem do seu veículo e está sempre proporcionando os melhores preços em serviços, peças e acessórios para seu carro e a sua moto. Além de dispormos da retífica mais completa de toda a região, aqui na Dragão, o seu veículo está em boas mãos. Sempre com o melhor atendimento para você e agilidade nos nossos serviços. As promoções aqui não param. Venham conferir o que estamos anunciando. Moto e Autopeças é Dragão. Nosso WhatsApp 996450109. Siga também o nosso Instagram e fique por dentro das novidades. Arroba Moto e Autopeças Dragão. Organização Erivan Alencar. Salles, Ceará. Três Fronteiras AM, conectada com você. O Brasil está ouvindo Brasil Brega Show, o programa onde o amor fala mais alto. Ronaldo Costa, o homem emoção do rádio. Pois é, meus amigos, de volta com o mais romântico, mais querido programa do rádio brasileiro, Brasil Brega Show. Agora a nossa simpatia do dia, porque daqui a pouquinho a gente vai ter Adelino Nascimento, suas canções, Nossa Paixão, Nossas Saudades, para unir a família. No programa anterior a gente falou sobre, né, uma simpatia para acabar com as discussões, e esta aqui é para unir cada vez mais a sua família, tá bom? Tá havendo alguns problemas de desentendimento entre membros da sua família? Bom, faça esta simpatia. Escreva o nome de todos os membros da família em um papel e coloque dentro de uma bacia sem uso. Em seguida, prepare uma comida qualquer e ofereça ao seu santo de devoção, colocando um pouco dela dentro da bacia sobre o papel. Deixe tudo no sereno e no dia seguinte jogue o conteúdo da bacia no lixo. Use-a normalmente depois de lavada. E depois dessa simpatia legal e bacana, ora aí a vez das músicas do maior cantor bregueiro de todos os tempos, Adelino Nascimento. Suas canções, Nossa Paixão, Nossa Saudade, Não Vendo Mais a Casa e Adeus Ingrata. De venda nesta casa, esperei tanto, nunca veio um comprador. Agora resolvi tirar a placa. Eu encontrei alguém que me deu valor. Eu botei placa de venda nesta casa, esperei tanto, nunca veio um comprador. Agora resolvi tirar a placa. Eu encontrei alguém que me deu valor. Não vendo mais esta casa, juro por Deus, não vendo não. Posso até achar bom preço, pra não vender tenho razão. Eu disse a todos que vendia e dava por preço qualquer. Eu não ia morar sozinho, sem o amor de uma mulher. Esperei bastante tempo, nunca veio comprador. Eu não vendo mais a casa, porque eu já tenho novo amor. E dava por preço qualquer. Eu não ia morar sozinho, sem o amor de uma mulher. Esperei bastante tempo, nunca veio comprador. Eu não vendo mais a casa, porque eu já tenho um novo amor. Eu não vendo mais a casa, porque eu já tenho um novo amor. Brasil Brega Show! Brasil Brega Show! Eu partirei, pretendo nunca mais nem ver. Desde o dia que você partiu, a minha vida é um eterno sofrer. Adeus, ingrata. Adeus, ingrata. Adeus, ingrata. Não é preciso nem me escrever. Amanhã estarei longe daqui, outras garotas eu irei conhecer. O novo sol há de brilhar pra mim. Não quero mais lembrar de você. Adeus, ingrata. Adeus, ingrata. Adeus, ingrata. Não é preciso nem me escrever. Adeus, ingrata. Adeus. Partirei, pretendo nunca mais lhe ver. Desde o dia que você partiu, a minha vida é um eterno sofrer. Adeus, ingrata. Adeus, ingrata. Adeus, ingrata. Não é preciso nem me escrever. A ficarem longe daqui. Outras garotas eu irei conhecer. O novo sol há de brilhar pra mim. Não quero nem lembrar de você. Adeus, ingrata. Adeus, ingrata. Adeus, ingrata. Não é preciso nem me escrever. Adeus, ingrata. Adeus, ingrata. Adeus, ingrata. Tem uma frase que diz: o céu é o limite e a saúde com beleza completa. Nós criamos o céu para você. Isso mesmo. Nossa mais alta tecnologia criou o Céu 2. O colágeno tipo 2 da saúde com beleza que está revolucionando o mercado. Colágeno com magnésio. Único, exclusivo nosso. O uso do Céu 2 auxilia na reposição de colágeno para quem sofre com dores nas articulações, reforça os músculos, ossos e pele, melhorando o desempenho das suas atividades. Céu 2, colágeno tipo 2 com magnésio da saúde com beleza. Peça ao nosso representante na sua cidade ou pelo WhatsApp 61 998 19 5151. Se preferir, temos também nossa loja virtual. Brasil Brega Show! Brasil Brega Show! Quando eu cheguei na farra, fiquei sabendo que ela foi embora. Pois é, gente boa, estamos chegando ao final de mais um Brasil Brega Show, programa que a gente faz sempre com muita alegria, com muita garra, determinação e emoção. Muito feliz em estar aqui para o Brasil inteiro em mais esse final de semana. Com a permissão do nosso glorioso Deus, a gente volta no próximo final de semana, tá bom? Deixo aqui um abraço muito especial para os nossos queridos colegas da Rádio Estúdio Brasil, para a nossa produção pessoal. E agradeço de maneira muito especial às emissoras parceiras, através dos seus ouvintes, diretores e comunicadores, e logicamente ao nosso Criador, Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, meu Deus, por mais esse programa. Fiquem aí com Adelino Nascimento, sucesso. Ó, meu amor, um grande abraço, um carinhoso abraço a todos. Muito obrigado pela audiência e tchau, Brasil! Música.